Alô? Pode falar. Oi, meu filho, você tá bom? É a vovó Maria Conga? Mas é, meu filho. Você tá bem? Eu estou muito feliz de falar com a senhora novamente. Isso é muito bom. Espera que o moço tá mexendo aqui, pra ver se tá tudo certo. Fala, seu Zé. Pode falar. Geraldo, mas eu vou só chamar a Natasha. Tá, enquanto isso, se o senhor quiser chamar ela, a gente espera também. Eu vou aqui batendo um papo com a minha vovó querida. Isso, vai conversando que eu vou chamar ela. Hoje tá bom, meu filho? Graças a Deus, vó. E a senhora? Hoje você tá com uma energia diferente. Hoje eu não tô mais vendo o vosso caboclo perto de você, não. Olha, quem que a senhora tá vendo, vó? Eu tô vendo um mentor, tudo vestido de branco. Parece um doutrinador, professor. Olha. Mas não é nenhum da linha da Umbanda? Eu não conheço esse dessa linha que você fala da Umbanda. Não é, não. Esse aqui não é nenhum preto velho, não é? Não, mas não é mesmo. Você já estudou alguma coisa da parte física? Já. E do corpo humano? Do corpo humano? É, um pouco, viu, vó? É, porque eu tô vendo alguma coisa a mais nessa parte mesmo do físico, do corpo humano. Ah. Tá entendendo? De energia? É, de cura. De cura, olha. Mas tá assim, muito perto, assim, de você. Salve, minha filha, você tá boa? Tô. Então tem que ver o que tá acontecendo aqui, minha filha. E a criancinha tá boa? Tava aqui, deu uma consiga aí. Então pera aí, meu filho, que ela vai mexer nessas coisas de vocês. Tá? Vai lá. Ó, eu vou encerrar pra ver se tá gravando, tá? Já te chamo. Adorei as almas me atenderam. Adorei as almas me atenderam. Era santas almas lá do Cruzeiro. Era santas almas. Agora tá certo. Lá do Cruzeiro. Agora tá tudo certo, menino. A senhora tá me ouvindo aí, vó? Perfeitamente. Eita, vó, Deus abençoe, viu, vó? Com os ouvidos, que não é igual vocês, né? Porque vocês escutam o som de uma forma errada, né? Mas como você tá, hein, meu filho? A senhora sabe que ontem, depois de algum tempo frequentando a casa espírita, me chamaram pra participar e fazer passe nas pessoas, dar passe nas pessoas, né, vó? Deve ser por isso que às vezes um outro mentor se aproxima, não é não? Ah, então é isso, né? Por isso que eu falei pra você que eu não tô vendo mais o vosso caboclo. Não quer dizer que ele não esteja no seu campo mediúnico. É, claro, claro. É que ele está dando passagem pra um outro adentrar. Nossa, isso é muito bom. É bom, vó? Muito bom, você vai ficar trabalhando em passe agora? Às vezes no centro espírita, que não vem os passistas, ele me chama para ajudar. Isso é muito, isso é perfeito. É perfeito, vó? É perfeito. Vamos aproveitar então para um aprendizado. De que jeito, vó, ajuda uma pessoa, ela às vezes ser convidada para dar um passe numa casa espírita na outra? Porque é assim. Infelizmente, o povo da Terra está condicionado, tá, a só um segmento de conhecimento religioso e espiritual. Ai. Né? Infelizmente. Então, quando isso tem lugar na Terra, porque eu já desci alguns lugares na Terra, que os próprios dirigentes espirituais não determinam essa troca. Até porque, se for pensar mesmo pela razão humana, tá certo, né? Porque a mente humana é louca pra fazer a salada, a bagunça, né? A mistura, né? É. Então, às vezes, eles proíbem. Mas quando se tem essa abertura que você tá tendo, aproveita, meu filho. Olha. Porque você não vai ficar só condicionado, né? É. A um caminho do que você chama de espiritual. É. Você pode estar sentindo os vossos mentores da Umbanda, você pode estar sendo doutrinado por esse médico que eu estou vendo do seu lado. Olha. Porque vocês precisam entender que vocês podem estar alicerçando, trazendo esse firmamento em todas as áreas espirituais. É que Nossa. O ser humano, ele traz naquela, como vocês dizem, aquele fechamento, né? Nossa, claro. Mas é muito bom mesmo, porque aí vai pegando um, é que nem eu, às vezes eu falo, olha, o médium da Umbanda, ele tinha que fazer estudador. É. Mas não só estudador dos conhecimentos que ele acredita. Trazer um pouco dos outros conhecimentos, porque vai aprimorar, né? Nossa, aprimorando o mental, vai aprimorar também a mediunidade dele. Imagine um médium da Umbanda curador que consegue atender o povo através do conhecimento que ele tem dessa parte física. Olha quanto que ele vai poder ajudar, quanto a entidade dele pode usar através do que ele está buscando na Terra. Então fica muito mais além do que só da incorporação, você está entendendo? Claro, entendi, mas, sim, senhora. É diferente quando eu baixo num médium que tem entendimento de erva. Então eu posso usar e abusar desse conhecimento que ele tem. Nossa. Diferente daquele médico que não tem muito conhecimento das letras, então eu tenho que também estar ramificando só aquilo que ele entende. Ixi. Você está entendendo? Então depende Entendi. Muito da busca do médico até a hora que a gente pode estar elevando tudo isso. Mas essas entidades que se aproximam da gente, vó, no caso do médico, são entidades assim, que estão sintonizadas com o momento de ser da pessoa, ou é geralmente alguém que conhecemos em vidas passadas? Eu não entendi a sua pergunta, meu. Por exemplo, quando um espírito, no caso é um médico que está do meu lado, ele já é o seu mentor. Claro, a questão claro. É, claro. Vamos dizer que você não esteja partindo para esse caminho aí da cura. Vamos dizer que você não tenha fazendo isso. Ele está perto de você. É o mentor. Só que você não vai estar usando ele. É. Ele vai estar perto. Entendi. Você vai estar usando os outros mentores. Ah, tá certo. Entendendo? Entendi, entendi. Então. Aí a partir do momento que você vai abrindo esse campo na Terra, através do conhecimento, né? Através do que você vai estar fazendo para o povo, ele mais e mais vai se aproximando. Na nossa outra conversa, eu vi muito perto de você o seu caboclo. Meu caboclo. Você, e agora não, agora já está vindo um outro mentor. Tá certo. Que não é um, não é que um é melhor que o outro. Não, é não. Isso, né? É. Esse precisa completar o seu momento atuar. Vamos dizer que de repente você precisa aprender esse lado magístico forte, do negativo. Aí quem que vai ficar perto de você é seu Exu. Lógico. Está entendendo? Então claro. Depende muito do que você está buscando na Terra. Então, vó, a minha pergunta foi mais voltada, a senhora entende, né? Agora, vamos fazer essa pergunta de outro jeito. Às vezes, pode vir um espírito de um médico perto de uma pessoa, dependendo da precisão do momento... Ah, pode. Se ela está doente? Se ela está doente ou se ela está querendo ajudar uma outra pessoa. Pode, mas não esquece que eu falei. Tudo depende do que a cabeça do médium tem. As entidades trabalham muito do jeito que está o seu copo. Se seu copo tiver pela metade, vai usar o conhecimento pela metade da vossa entidade. Se estiver transbordando, melhor ainda. Você está entendendo? Claro. Então claro. Pode sim, pode, desde que preste atenção, esse mentor médico, vamos dizer assim para se entender, esteja no campo mediúnico dela. Ah, entendi. Porque pode ser que ela esteja doente, mas aí encosta nela uma preta velha. um conhecimento aí das ervas, né? De cura. Mas vamos dizer que ela não tem esse conhecimento de erva. Aí já bloqueia. Olha lá. Você tá entendendo? Aí vem sempre pela metade. Tá certo. Eu tava falando com a vovó Maria de Angola e ela disse, olha, por exemplo, agora, eu não preciso saber tudo. A caboclinha me encostou aqui, acho que a Jurema encostou aqui e me falou umas ervas boas para o que você está perguntando. E ela me respondeu sem ter que ela, sem ter que eu desincorporar e ela incorporar. Ah, tem tudo essa intermediação. Eu não falo para você que eu sempre tenho o pai José para me ajudar. Fala a sim. A gente não tá sempre buscando resposta, mesmo o espírito, né? É. Ele tá sempre buscando resposta, porque ele precisa evoluir. Precisa. Né? Porque não existe aquela evolução ali, o caminho correto, né? O caminho certeiro. Então, ele tem que estar sempre buscando. Por isso que eu sempre falo com o pai José. Aliás, eu falei com ele que eu queria contar uma história pra você. É, e aí? Eu falei pra menina também, mas parece que o tempo de vocês é diferente do que é necessário pra vocês aprender, né? É diferente. É diferente. O tempo da Terra é sempre diferente. É. Mas posso contar a história? Eu ia perguntar isso mesmo. Pode contar. Vocês sabem, meu filho, que quando eu já contei essa passagem que eu vim para a mãe escravidão, e eu contei também que eu logo aprendi as letras da terra, porque era necessário, né, para o meu desenvolvimento mental. E aí, num dado momento da minha vida, lá dentro da Casa Grande, porque eu lembro que eu falei para você que eu já fui trabalhar na Casa Grande, havia um respeito maior dos meus irmãos de pele escura. Eles já sabiam que eu era um poder curador, que eu tinha também essa intermediação com os orixás, eu conseguia vê-los, conversar com os orixás. É claro que tudo, quando eu vi uma coisa dos orixás, até eu entender demorava. Porque é como se eles falassem numa letra que é difícil a gente decifrar. A gente vai decifrando com o tempo. Mas eu já tinha esse respeito, né, com os meus irmãos de pele escura, e alguns homens brancos já me respeitavam. E estava ali naquela fazenda maravilhosa. Nasceu o Tumirê. Tumirê era um neguinho que se fez homem muito, como se diz, muito educado. Sempre preservava a família dele, ele casou e teve dois filhos. Só que Tumirê gostava muito de um filho só. Nossa. É, mas meu filho é assim às vezes, né? É, às vezes a mãe e o pai falam, eu gosto de todos. Mas tem sempre aquele que o pai e a mãe têm uma predileção melhor. É assim que fala, predileção? É, tu faz assim mesmo, pô. Ah, então tá bom. É, predileção. Então Tumirê ficou com esses dois filhos, que não foi perdido para a mãe escravidão. Ficou ali perto dele trabalhando. E eu na Casa Grande. Mas Tumirê, lá quando veio depois de um tempo, Tumirê se apaixonou pela irmã da mulher dele. Ai, ai, ai. E era uma coisa, foi uma coisa realmente que a gente parecia que foi uma coisa, não era só de carne. Parece que tinha alguma coisa de outras vidas. Nossa. Mas você sabe que lá era tão normal essas coisas ali, que ninguém falou nada. Mas o filho de Tumirê ficou com o coração cheio de ódio. Daquele dia em diante, ele não conversou mais com o pai dele. Ixi. E aí foi passando o tempo. O velho que cuidava da fazenda veio a desencarnar. E o filho dele, que era ruim, você lembra que eu disse? Você? Isso, falou. O filho dele, que era ruim, que veio das terras longe, começou a cuidar de nós e de tudo que tinha que ali de fazer. Nossa. Aí tinha ali, perto da senzala, da gente, tinha um buraco no chão. Que o velho, antes de desencarnar, ele tampou, porque a água era meio lamacenta. Dava para beber. Então ele tampou aquele buraco no chão, né? Tinha outros lugares no chão que ele pegava água, mas aquele ali ele tampou. Como estava ficando escasso a moeda e também a colheita da cana, o fio, né, o fio do homem que desencarnou branco, decidiu tirar os tampão daquele buraco no chão, daquele poço. Do poço. É. Porque ele falou, olha, nós vamos ter que procurar água, o negócio não tá bom, vamos ver se essa água aqui melhorou. E botou um homem branco para descer ali no poço. Quando o homem branco subiu, ele veio com uma pedrinha brilhante colorida. Eu, como eu tinha acesso para lá e para cá, porque já estava dentro da casa grande, eu só vi o olho dos homens brancos tudo arregalado pelaquela pedrinha. O que eu fiquei sabendo, porque já estava dentro da casa grande, que o filho do homem branco que desencarnou, que cuidava da gente, vendeu essa pedrinha. E deu uma boa moeda, que deu para pagar uma boa parte das dívidas que ele tinha da fazenda. Nossa. Aí a ambição do homem branco cresceu. Ixi. Tem mais pedrinha lá debaixo desse buraco. Vamos procurar. Só que o que a gente sabia que era uma água lamacenta. Ah. Não dava para beber. Não dá. Aí ele contratou uns homens brancos para descer ali. Mas, meu filho, parece que aquele buraco tinha alguma coisa, que depois você vai entender, tinha alguma coisa, parecia um chamamento das trevas. Nossa. Cada homem branco que descia naquele poço, acontecia alguma coisa, a corda arrebentava, ou desbarrancava, nossa, e ninguém vinha com mais pedra nenhuma. Ixi. Para ele não perder o conjunto dele de homem branco trabalhador, ele começou a pegar os negros. Era uma mão de obra que não precisava se pagar. E se perdia também, à frente comprava outro, né? Então ele pegou os negros mais fortes para descer ali. E escolheu o filho de Tumirê. Só que como já tinha uma maldição nesse poço, apesar de o filho de Tumirê não conversar com ele, Tumirê não deixou. Não, deixa que eu desço. Falou para os homens brancos. Aí ficou aquela discussão. O filho falou, eu vou descer, o pai, eu vou descer. Aí os homens brancos falaram, vai os dois descer. Oh. Aí um desce, outro desce, um desce. Os negros, sem não acontecia nada com os negros. Você entender lá na frente a história. Tá. E sem pedra nenhuma. O filho de Tumirê desceu, subiu e nada de pedra. Uns até vinha tudo lamacento, com o corpo coçando, mas nada de pedra. Nossa. Nessa hora, Tumirê desceu. Isso já foi coisa de dia. Eu levando água, alimento, né? Porque ficavam tudo ali ao redor daquele poço, ali dias e dias, querendo descobrir onde estavam essas pedras coloridas, brilhantes. Eita. Aí Tumirê desceu. Aí ficou. Quando ele subiu com uma pedrinha. Aí todo mundo, os homens brancos, tudo ali ganancioso. Eu falei, mas por que tanta coisa? Por causa de umas pedras coloridas. Eu não entendi isso. Pai José sentadinho na porta da senzala, pitando cachimbo dele, só olhando o movimento que estava tendo. Olha essas pedras. Aí o filho, né, do homem que desencarnou, que era o dono lá da fazenda, mandou Tumirê descer, desce de novo. Mas já estava meio que para anoitecer, a lua já estava chegando. E aí um grupo de negros tinha que ir para o canaviar para terminar o que tinha que terminar. Então ficaram os homens brancos, Tumirê desceu e o filho dele segurando a corda. Desceu. Aí ele gritou, achei mais uma. Eita. Aí os homens, tudo lá segurando a corda, junto com o Tumirê, aquela coisa, a corda raspando, porque eles queriam que subisse rápido, a corda raspando ali naquelas coisas do tijolo marrom, a corda arrebentou, e como o Tumirê sempre foi um negro muito forte, ele desceu. Nossa. E aí ele disse que tava, gritava que estava doendo, mas aí o homem falou, e a pedra está na minha mão. Ai. Nessa hora eu já peguei, me ajoelhei perto do Pai José, que eu falei, isso é coisa do destino e eu tô vendo que vai acontecer. Porque sabe, na hora apareceu na minha frente uma lama, sabe aquela coisa, aquela lama, lama, lama, lama, eu falei, tem alguma coisa do destino. Nossa. E aí não conseguiam tirar a tumiri dali. E gritavam, você tá com a pedrinha na mão? Tô com a pedrinha, mas eu quebrei alguma parte, eu tava doendo muito, eu não consigo me movimentar. Ixi. Nisso, filho de tumiri, pegou a corda na cintura, amarrou, os homens brancos segurando, ele foi descendo de cabeça para baixo para dar força para pegar o pai com as duas mãos. Nossa. E ali ficaram o filho e o pai por um bom tempo ali. Eu sei que aí o filho de Tumire gritou, me puxa! E aí foi puxando, puxando, nessa hora nós tudo perto ali do poço, porque nós vamos ter que ajudar Tumire, porque Tumire está machucado. Quando a gente vê Tumire saindo do poço, não era Tumire. Era só o filho dele. Aí o homem branco, cadê? Cadê Tumire? Ele morreu. Mas como morreu? Ele está morto, mas a pedrinha está aqui na minha mão. Eu olhei para Papai José e falei, tem alguma coisa estranha. Ixi. Passei pelos homens brancos e gritei, Tumire! E nada, só o escuro do poço. Gritei de novo, Tumire! Mas eu sentia no meu coração que ele não estava morto. Olhei para o filho dele e falei, o que aconteceu lá embaixo? Que conversação que vocês tiveram lá embaixo? É. Aí ele nunca tinha falado meu nome. Ele sempre falava assim, ô vovó, ô vozinha, ô Maria Santa. Ele olhou para dentro do meu olho e disse, Maria Cunga, meu pai está morto no poço, foi destino dele. Diante dessas palavras, todo mundo deu as costas para o poço e foi dormir. Quando eu estava já na hora brava, né, que a gente sempre fala que é hora da meia-noite dos seis, quando eu estava na hora brava, tava bem dormindo, o meu corpo se desdobrou. Nossa. E eu fui até o poço e gritei com a minha voz espiritual. Tumire, ele escutou, eu estou aqui ainda, mas eu estou enterrado. Meu filho não me deixou e eu não escutei mais nada. Nossa. Acordei sobressaltada, acordei os negros, Tumire está lá embaixo, Tumire está com vida. Aí todo mundo, precisamos ajudar, mas aí o filho acordou e disse, meu pai está morto, Maria Cunga, eu já falei por você. Aí ficamos tudo quieto. Era a voz do mais jovem, do mais forte falando, né? Ficamos tudo quieto. E aí, o tempo foi passando, depois daquela pedrinha que o filho pegou da mão do pai, nunca teve mais outro, o poço foi fechado e a vida da fazenda foi correndo. Eu desencarnei, já nos planos lá de cima, eu fiquei querendo saber o que tinha acontecido com essa situação. Pai José chegou para mim e falou, vamos trazer um pouco das lembranças após o seu reencarne, para você ter entendimento o que aconteceu naquele poço. O que eu fiquei sabendo, que o filho de Tumire teve uma filha, bem lá depois do meu desencarne. E essa filha, lá, isso em outra fazenda, porque eles foram vendidos. E essa filha ia ser desgraçada por um homem branco. E na vontade desse filho de Tumire não querer que a filha fosse desgraçada, houve uma luta abraçal com o homem branco, e o homem branco falou, ela não é minha nem é sua, jogou ela dentro de um poço. De um outro poço. De outra fazenda. O filho de Tumire ficou, como vocês dizem, com um processo mental muito grande, e nunca foi um homem Nunca foi homem depois disso. Envelheceu, adoeceu da cabeça e desencarnou no tronco. Meus planos lá de Aruanda, queria ainda saber dessa história. E aí eu pedi a permissão de Pai José, se eu podia ter com os amparadores para descer, para encontrar onde estava filho de Tumiré. Aí Pai José balançou a cabeça e falou, você quando você bota alguma coisa nessa cabeça sua espiritual, não tem jeito. Eu vou conversar com o povo para saber se é direito e é pela lei, se você pode procurar onde é que esteja a vibração do filho de Tumiré. E que nós descobrimos? Ele estava nos planos de baixo. Ai. Aí descemos, né, junto com os amparadores, e o que que ele estava? Ele era um ser deformado, preso com um espírito trabalhador da luz. Esse espírito trabalhador da luz era a filha dele. Então, o que que ele fez como um espírito? Presta bem atenção, que é uma boa lição para vocês entenderem. Ele era um espírito dos baixos, plano negativo, um espírito trevoso. A filha dele, uma trabalhadora da luz, nos planos da luz. Ele foi ramificando energias para atrair esse trabalhador da luz próximo dele. A filha, querendo socorrer esse espírito trevoso, acabou sendo capturada. Estava ali por muito tempo. Ele estava se alimentando dela porque dizia que o amor que ele tinha, ninguém ia ter. Ela estava envolta a teias energéticas negras, toda sugada, quase não tinha nenhum fio de luz. Nossa. Quando nós chegamos ali perto, ele, o espírito, não vê nós. Não viu. Mesmo os que a gente diz, os irmãos dele, os irmãozinhos dele das trevas, sente que tem alguma coisa. Os irmãozinhos das trevas que estavam protegendo ele ali. Mas ele não conseguia ver. Ele sentia que tinha alguma coisa e ficava xingando, esbravejando. Ninguém toca no meu reino, ninguém vai entrar aqui. E eu olhei assim para os amparadores e falei, nós vamos ter que fazer um resgate muito rápido. Nossa. Aí o que que eu pedi? Eu pedi apoio dos amparadores que buscasse aonde estava Tumiré. Olha. Ele já era um ser encarnado na Terra. Era um grande médico na Terra que ajudava as pessoas que não tinham moedas mais necessitados. Entrava numa moradia bem simples e ajudava todo o povo necessitado. Então nós fizemos o seguinte, o Tumiré, nessa nova roupagem de médico, dormiu, esperamos chegar na noite da terra. Quando ele dormiu, nós desdobramos ele e pegamos ele para ele trabalhar pela luz. Trouxemos ele até o fio dele. E naquele momento trouxemos a roupagem de Tumiré para que o espírito trevoso a aceitasse. Plasmamos o poço para que o filho pudesse conceber o pai. Plasmamos aquela situação do poço e naquele momento começou a haver aquela conversa que teve naquele tempo determinado lá do poço. Nossa. O pai, já sabendo que ele estava trabalhando para resgatar um espírito, porque ele não tinha consciência de quem era, porque quando vocês dormem, vocês vão trabalhar, mas vocês não têm consciência do que está acontecendo, quem vocês vão salvar. Nossa. O pai ali, né, o espírito que já estava, né, foi desdobrado, começou a conversar com aquele espírito para perdoar, para não vibrar no ódio, e uma longa conversa. Mas o filho de Tumiré não tinha jeito. Quanto mais o pai falava, mais ele queria pegar aquelas garras para atacar o pai. Enquanto estava esse acordo aí entre pai e filho, nesse momento, nós pegamos a filha que precisava de ajuda, porque a visão dele tirou o foco, né? Ele ficou mais fraco. as energias da ramificação que estava aprisionando, a menina ficou mais fraquinha e nós pegamos a menina e levamos para os planos de tratamento. Olha. Esperamos, não podia ficar muito tempo, porque o espírito precisava voltar ali para o local da terra para acordar. Quando eu vi que não tinha acordo, nós pegamos e plasmamos para que ele voltasse no lugar da terra. Ah. Ele ficou ali no corpo, no novo corpo, para acordar e continuar a sua vida na terra. E filho de Tumire continuou nas trevas, revoltado, mais revoltado ainda, porque viu que o que ele mais queria não estava perto dele. Ixi. Aí voltei para o Anda. Aí eu entendi que há muito tempo atrás, antes dessa vida da escravidão, Tumire ficou com a filha, com a neta dele. Tá entendendo? Tô. E o filho dele era pai também dessa neta dele. E aí, na vida encarnada antes, o filho de Tumire matou de novo o pai. Nossa. Pai José disse para mim, depois de tudo isso, o que que você aprendeu nesse resgate? Falei, olha, eu aprendi que tudo tá certo. Tudo tá certo nesse mundo da Terra. Todas as atrocidades que acontecem, todas as atrocidades têm um porquê. É o ódio implantado, o ódio polarizado. Porque se filho de Tumire, naquele momento que ele desceu no poço, ele abrisse o coração para dizer quem que não erra nesse mundo, teria salvo o pai, teria também, principalmente, saído da linha que vocês dizem, né, reencarnatória, aquela coisa negativa da reencarnação. É. Reencarnar, mas não com esse peso. Pois ele errou da mesma forma que ele errou em outras vidas. Enquanto vocês polarizam, que isso está errado, que isso está errado, mas quem que não erra nesse mundo de vocês? Então, quando você vê como tudo é perfeito, que Tumire, apesar de ter feito nos olhos dos homens o erro, ele reencarnou como um grande médico. E o filho dele, pela escolha do ódio, da mágoa, da raiva, ficou no plano das trevas. Uhum. E ainda pegou outro débito, porque aprisionou um espírito de luz. Ixi. É, meu filho, por isso que eu falo, a vida de vocês está aí, cheia de escolha. Polariza o que quer. A pior coisa que existe é o julgamento. Uhum. Não dá para julgar o porquê que aquele ou aquele ali fez isso. Não dá para julgar. Não dá. Porque na vida de vocês ninguém é certo. Ninguém pode dizer que isso é certo, que isso é certo, que isso é certo. Se no momento que ele descesse no poço, ele pegasse a mão do pai e elevasse o pai, salvasse o pai, essa história não estaria do jeito que está. Mas ele quis insistir no passado de outra vida, no erro da outra vida. Porque é mais fácil, né? Ficar errando, né, meu filho? Nossa, vó. Então, pelo que eu entendo, às vezes, uma decisão pode atrapalhar um século da sua vida. Isso, olha, você falou tudo. Isso tá certíssimo. Não vou dizer uma decisão. A falta de fazer o certo. Você tá me entendendo? Claro, claro. Porque ele não desceu. Olha, você vê, às vezes a vida é mais por você tem que fazer isso. Única coisa que ele tinha que fazer é descer e pegar o pai. Ele desceu para pegar o pai. Mas era mais fácil ele ficar o quê? No ódio. No ódio. Porque é mais fácil. Porque isso que tem mais. Porque aquele poço ali, meu filho, estava cheio de energia negativa. Muitos morreram ali. Ali já tinha aberto um portal. Não era mais fácil ele entrar na vibração daquele portal negativo. É. Então, muitas vezes, o que vocês fazem? Por conta da falta de fazer o correto, vocês alavancam muito processo na vida de vocês. Nossa. E a coisa não anda. E vocês ficam presos nisso. Vocês pensam que não, vocês ficam presos. Nossa. E por mais que vocês tenham entidade ao redor de vocês, o que, que a entidade vai fazer? Não é? É. O que, que a entidade vai fazer? É que nem a filha dele, como trabalhadora da luz. Provavelmente, meu filho, ela foi até o pai ajudar ele e deve ter sentimento, né? Ficou com sentimento, que isso é a pior coisa que tem, é a piedade, é a dó, e foi envolvida pelo espírito trevoso. Nossa. Isso que eu falo, nos trabalhos espiritual que vocês fazem, vocês não podem ter esse sentimento de pena, não. Não, né? Nem dó. Porque senão vocês são envolvidos pelas energias negativas do outro. Porque se cada um passa o que passa, é o remédio certo para encontrar a cura e a evolução. E muitas vezes, vocês na Terra, vocês não conseguem absorver esse remédio. Nossa. Porque é mais fácil ficar, né? Ah, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Ah, eu fui culpado, meu pai, minha mãe, né? Meu tio, meu cachorrinho. É, uma vez, vó, um mentor espiritual me disse assim: olha, você quer ajudar ou quer ser parte do problema? Mas é. Porque é mais fácil ser parte do problema, meu filho. Mas é mais fácil, se você for pensar. É muito mais fácil ficar nesse conformismo que vocês ficam do que fazer uma ação diferente. Porque requer a ação diferente, requer esforço. E ninguém quer fazer esforço. Quer receber. Né? Quer receber. Então, o filho do Tumiré queria receber amor, atenção do pai. Quando ficou sabendo que o pai estava dividindo a atenção para uma outra situação, ele ficou no ódio. Ah, lá. Então, essa é a verdade. O ser humano, ele quer viver em algo ali permanente, mas o universo não é permanente. Né? Aí vem uma situação, vem uma doença, vem uma perda de emprego, vem uma perda de amor, aí que ele começa a ver que ele precisa fazer alguma coisa diferente, mas não faz. Continua ficando no vitimismo. Ixi. E aí o universo vai polarizando tudo que vai polarizando. Então, vó, e o que o mentor inclusive quis dizer é o seguinte: se você quer ajudar alguém, ficar com pena ou preocupado com aquela pessoa só faz você ficar menos útil que você poderia ser para aquela situação. Mas é claro. Olha lá. Porque no meu filho, cada vez que eu desço na Terra, o que que nós dá por vocês? A sabedoria por vocês andar através dos pensamentos firmes e sólidos. É isso que nós dá. Não se pode carregar no colo. Se fosse assim, o homem santo não teria morrido na cruz, né, meu filho? É. Claro, claro. Então, a piedade, isso é para homem fraco. A piedade significa que o emocional está em desequilíbrio do médium. O médium, ele não pode ser a piedade do outro. Pelo contrário, ele tem que dar as ferramentas necessárias para o outro caminhar. Porque não adianta nada você pegar, ser esse canal, passar através de você esses fluidos curador para a pessoa, e a pessoa sai de lá e faz a mesma lição errada. Ixi. Até porque não é divino isso, né, meu filho? Não. Você tirar ela de um processo sem ela ter esse aprendizado, aí a pessoa vai lá e faz a mesma coisa. Claro. E até aparece aquela história, né, avó? Amar a Deus sobre todas as coisas, em outras palavras, entender que aquilo está acontecendo dentro da lei de Deus. Às vezes é um retorno que a pessoa precisa para ficar melhor. Sim, meu filho. Está tudo escrito. Às vezes as pessoas vêm, né, e se perde, né, por conta de algum processo, alguma perda de um ente querido. Mas por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso? Tem um porquê. Tem um porquê. Tem um porquê. Dá, não dá para pegar e julgar a vida. Né? Vocês julgam muito a vida. Até porque vocês têm muitos exemplos aí. Ilusórios do que seja uma vida boa, né? Porque essa é a verdade. Vocês têm aí um pensamento ilusório que achava uma vida é boa, ter muito dinheiro, ter moradia, ter tudo isso, mas tudo isso é ilusório, né? É ilusório, bom. Tudo isso é ilusório, né? Então, quando vocês começam a ter entendimento que o que é necessário plantar dentro da evolução espiritual é o amor. O amor. O amor em todos os sentidos. Amor pelo pai, o amor pela mãe, o amor pelo esse irmão que vocês ajudam, amor pela família, é o amor. Até porque vocês buscam isso, vocês padecem disso. Vocês padecem do amor do pai, o amor da mãe, o amor disso, o amor daquilo. Então vocês tinham que aprender a amar. Porque quando vocês veem uma pessoa pedindo ajuda, através do dom que vocês têm, vocês vão amar aquela pessoa e não vão julgar, não vão ter piedade, não vão ter dó e vão estar transbordando o melhor que vocês têm através dos vossos orixás, dos vossos guias, dos vossos mentores, o melhor para eles, para as pessoas que vocês ajudam. Mas não existe o amor. Muitas vezes vocês entram na vibração de um conhecimento espiritual pela dor. Pela dor. Muitas vezes até por questionamento, porque vocês querem, vocês são chamados, né? Às vezes tem esse questionamento, vocês querem saber, vocês têm essa procura. É. Nunca é pelo amor. Muitas vezes vocês querem, porque vocês querem ter esse cargo, né? Ah, tem esse cargo de ver, de escutar, de saber do futuro, né? De saber do passado, às vezes tem esse cargo, né? Essa coisa de essa ostentação, mas nunca é pelo amor. Nunca é pelo amor. Nossa. Então, vocês buscam Deus numa necessidade externa. De vaidade, né? De vaidade. De vaidade. Até porque Deus não se... Bom, deixa eu ficar aqui. Mas, bom, o que que é, então, seria então a humildade e a aceitação dos eventos naturais da vida uma das fórmulas da felicidade, vó? Olha, meu filho, eu gosto muito de conversar com você. Você disse tudo. Qualquer coisa que aconteça na vida dos seis, qualquer coisa, tem que ter humildade e aceitação. Olha. Qualquer coisa. Por quê, meu filho? Mas também não pode ser muito parado, né? Não pode. Né? Quando eu falo humildade, não é aquela humildade que você tem que pegar, morar numa casinha ali, né, meu filho? É que nem uma vez que a José falou. Falou assim, olha, vamos falar pra esses negros que a gente tem que dar um jeito de consertar essa senzala. Aí o outro já lá falou assim, ai, mas nós estamos tudo humilde. É, mas vocês não são humildes, mas não são burros, né? Porque uma hora a água do céu vai cair e vai inundar todo mundo. Nossa. Porque o homem branco não tá ligando pra isso. Né? Então é uma humildade, meu filho, que traz também pra vocês uma inteligência mental. Olha. Você tá entendendo? Claro. Não é só ser humilde, humilde, humilde, humilde. Senão o sistema pega vocês de jeito. O sistema em qual vocês vivem não é fácil, não. Não é, né, irmão? Então tem que ser uma humildade, mas tem que ter aquela inteligência, né? Uma inteligência para vocês poderem ficar conquistando as coisas que vocês querem, porque é necessário, vocês têm essa necessidade. Se não fosse essa conquista desse negócio que a gente está se falando, como é que seria possível isso? Realmente. Não seria. Você teve que trabalhar, você teve que buscar moeda para você ter essas coisas. E a menina também. Mas se fosse humilde, meu filho, ia ser como, né? Não ia dar. Não ia dar, sinal com o tambor. Eu tenho percebido que às vezes as pessoas dizem assim, vó, os tempos de hoje sempre estarão melhores do que o de ontem. E de certa forma sim, de certa forma não, né, vó? Porque, olha, hoje nós somos expostos a muito mais coisas que provam a nossa humildade, a nossa abnegação e aceitação dos eventos da vida, às vezes, do que antes, pelo número de coisas que acontecem tão rápido, não é mesmo? É, mas antes, não podia se mostrar o querer. Vamos dizer assim, tá? Então, eu via muito as mulheres brancas, elas não podiam querer, porque não tinha, era aquela limitação da moeda. Então, vamos dizer que a mulher branca da outra fazenda tinha um móvel bonito lá na casa. A mulher branca dessa fazenda podia falar, reclamar, mas não podia ter. Hoje vocês conseguiram isso. Vocês trabalham, vocês começam a ter essa transformação nas coisas que vocês querem. Que isso é uma coisa bem vista pela espiritualidade, né? A modernidade que vocês buscaram, vocês podem ali com a moeda estar conquistando. Tá certo. Agora, humildade, ela já reflete outra coisa. A pessoa humilde, com ou sem moeda, ela é humilde. Então, o fato de ela não ter moeda ou ela ter, não significa que ela é humilde. Tá. Você tá entendendo? Tá, claro, claro. Humildade é ter aceitação de tudo ao seu redor, ter esse respeito de tudo ao seu redor. Essa é a humildade. Nossa. Então, independe que se tenha muita moeda ou não se tenha. Entendi. Então, é claro que nesse mundo de vocês trouxeram uma facilitação que é bem-vinda. Porque através disso, vocês vão também tendo o querer de conquistar, o querer de buscar conhecimento, que eu já disse para você uma vez que é necessário se ter a busca das letras da terra. Porque quanto mais se tem conhecimento, se tem a moeda e também fica mais participativo dentro do sistema. Olha. Você está entendendo? É necessário isso. Porque se você falou que você está trabalhando, né? Dando passe, né? É. Se você entrar nesse lugar com as calças rasgadas, ou suja, ou magrinho, sem alimentação, o cabelo tudo para cima, os dentes sujos, você acha que você vai ser bem-vindo, meu filho, lá? Não. Então, o fato de você estar buscando a moeda para também trazer o seu bem-estar externo, isso é muito importante para o espiritual. Você está em que nem as casas santas hoje firmadas na terra. Vamos ver. As casas santas firmadas na terra, se fosse no meio do mato, de pau a pique, ia ser mais difícil, mas tem tudo, tem que ter uma limpeza, tudo que tem que ter uma construção, uma organização. Então tem que ter a moeda. Então a moeda ela é necessária para isso, meu filho. Por isso que ela é bem vista pela espiritualidade. E a gente ouve dizer que o trabalho dignifica o homem, vó. Quem falou isso? Não então, vou saber. Então nós, quando nós éramos escravos, nós éramos tudo dignificado, né? Olha lá. Em dobro, né? Porque vocês trabalhavam em dobro. É. Mas eu acho que... Eu acho que esse que inventou isso daí, que isso é outra coisa. Isso. Eu acho que ele quis dizer, vó, assim, que a pessoa torna digno daquilo que conquista. É, e eu acho assim, eu acho que é por outro lado. Tem que se trabalhar, né? Tem que se ter uma ocupação. Porque a mente necessita disso. O homem só envelhece porque ele para de trabalhar. Olha. Então, acho que é mais por esse lado que quer dizer isso aí. Tá bom. Entendeu? Agora, vó, eu gostaria de conversar um assunto que ficou um pouco... as pessoas me perguntaram da outra conversa que a gente teve. A senhora, por caridade, me autoriza? Pode falar, meu filho. Nós estamos aqui para isso. Que que às vezes ficou às vezes a impressão de que um preto velho, ou que todos os pretos velhos só vêm trabalhar na Umbanda porque tem dívida do passado e isso ajuda eles a se elevarem. Mas a pessoa percebeu que isso talvez fosse uma interpretação errada, porque na concepção dessa pessoa, o preto velho já é um espírito de luz e não tem que vir, não precisava estar fazendo isso para ele mesmo. Ele faz isso por caridade, por o amor que ele tem já. Como é que é, vó? É os dois? É um ou outro? Como é que é? Vamos falar assim, eu estou pegando meu pito. Vai, pega aí. Vamos falar assim para você entender. O preto velho, um espírito de luz. Tá. Se ele é um espírito de luz, ele sabe que ele veio, ele vai vir em prol da ajuda das pessoas, do mundo, do planeta e dos planos afins. Tá. Ele veio para isso, para ajudar. Até porque não tem outra razão para isso. Tá. Bom, não vamos falar de preto velho, vamos falar de outra coisa. Os santos da Igreja Católica. Vamos falar dos santos da Igreja Católica. Vamos. Os santos da Igreja Católica foram firmados para que o planeta, para que o homem e toda a estrutura da vida possa ser ancorada na cura para a evolução para Deus. É. Não trabalha, não é? É isso mesmo. Ou o santo é santo, não vai trabalhar. É. Então, meu filho, o que eu falo? O preto velho, ele por si só, ele não é que ele passou por um processo porque virou preto velho. Eu acho que não é isso. Não é isso. Houve através dos créditos, porque não é todo escravo que é preto velho. Já disse para você também, que tem pai velho índio, tem pai velho oriental. Claro, não é todo preto velho que é escravo, que foi escravo. Então, através dos créditos espirituais que teve numa determinada época, que era para ter essa evolução nos seres encarnados, aí, através dessa determinada época, foi dado esse crédito para ser um espírito evolutivo para ajudar o próximo. Porque tem isso, toda a linha ascendente, os degraus de cima, vivem em prol dos degraus de baixo. E não tem como os degraus de cima, meu filho, não ajudar os degraus de baixo para fazer essa morada do pai. Não tem como, porque vocês já sentem esse amor por todos, né? E também não dá para você ficar lá em cima, olhando lá para baixo, vendo como é que tá e não fazer nada, né? Tá certo, entendi. Então, a interpretação dele estava mais certa do que das outras, de algumas pessoas que dizem assim, o preto velho, então, ele não vem à Terra para quitar qualquer tipo de débito para, em prol de si mesmo, mas assim, por amor que ele já consegue sentir, né? E também, olha, meu filho, vou falar uma coisa, vamos falar a verdade? Fala a verdade. Você sabe que eu gosto de falar a verdade, vamos falar a verdade. Eu gosto. Bom, independe de qualquer espírito que venha na Terra, ele está assim trabalhando pela luz, para também apagar as marcas de um passado que ele não tem consciência. Você está entendendo? Entendi. Então essa é a verdade. E também quem recebe. Por que eu falo tanto da escravidão? Eu falo da escravidão justamente que foi uma das minhas reencarnações que mais me marcou. Nossa. Você está entendendo? Um erro? Não foi um erro. Foi através desse processo reencarnatório que eu passei na Terra que eu sou o que eu sou. Claro. Mas houve erros, houve acertos. Só que agora eu vou ficar trabalhando também só por conta disso? Não, vou trabalhar pelo amor que eu tenho aos meus irmãos da Terra, mas também porque eu quero também como espírito evoluir. Claro. Sim, uma coisa liga a outra, né? Sim, meu filho. Mas quem recebe uma bênção de uma ajuda de qualquer entidade da Umbanda, não tem que saber o propósito, porque o propósito de quem fez a bondade para quem recebeu não interessa. Isso chama preconceito. Olha lá. Você tá me escutando? Tô ouvindo, pô. Porque tá achando que preto velho é um... Porque acho que é como vocês falam. Eu não sei, uma vez eu fui aonde? Eu fui num congá, desci num congá, e eu escutei falar que a dirigente... Tô falando uma coisa que aconteceu que não faz muito tempo, meu filho. Eu desci no congá e a dirigente espiritual tava me pedindo perdão que não ia mais fazer a linha dos preto velho no congá dela, porque tava chamando nós de Egum. Que isso? Mas é. Na Umbanda? É que ela só ia trabalhar com a cura. Eita. Não ia mais trabalhar com os preto velho. Oxente. Ué, é decisão dela. Eu peguei minhas roupas astrais e subi. A senhora ficou triste? Mas, meu filho, a consciência dela. Se ela acha que preto velho é ego, é ego. Agora eu acho engraçado isso, né? É ego, mas tem algumas religiões que nos altarzinhos tem que botar arroz, tem que botar todas as coisas dos antepassados, né? É. Quer dizer, todo mundo tem direito na Terra de evoluir. Isso que eu acho que é engraçado esse vocês da Terra. E aí eu falei, o que eu posso fazer? O que ela tá achando que nós somos espíritos presos à matéria, foi isso que ela falou, ela pediu desculpa por tudo que foi dado através dela, porque era uma casa que tinha o meu nome espiritual. Então eu peguei minhas roupas astrais e subi. Se é nada, se fechou. Vai ter uma continuidade diferente, porque ela não vai deixar de ser minha filha, né, meu filho? Lógico. O amor que a senhora sente por ela é o mesmo, tanto que a senhora respeita a decisão dela. Claro, claro. Então, o que que acontece? Isso se chama preconceito. É achar que preto velho é um ser subdesenvolvido, porque essa é a verdade, né? Porque essa é a forma que nós fala, não é? Claro. Que é subdesenvolvido e que perante a hierarquia de outras religiões, os preto velho precisa de evolução. É isso é o que se pensa. Nossa. A gente, eu pelo menos, vó, vejo as linhas da Umbanda como um presente da espiritualidade maior para com a nossa carência, muitas vezes, de compreensão de uma palavra mais difícil. Então, vocês estão fazendo... É como se vocês estivessem passando por tudo isso que vocês passam aí, criando as linhas todas para fazer chegar a mensagem mais fácil no coração da gente. Não é por isso que temos o preto velho, o caboclo. Porque a senhora teve outras vidas, não teve? Claro, meu filho. A senhora já foi branca nova. Ih, já fui tanta coisa. Mas sabe qual é o problema? Dentro da Umbanda? Porque a Umbanda é a única que fala das trevas. E a maioria das religiões combate as trevas. Entendi. Você tá entendendo? Claro, claro. A Umbanda é a única, a Umbanda, né? Não só a Umbanda, tem a outra ramificação da África, da onde eu vim, que fala das trevas. Mas não fala como algo, né, pesado, algo que não vai poder aprender. Tá entendendo? Tá. As outras religiões combatem as trevas. Outras religiões... Quer ver tudo menos as trevas. Então, por essa razão que a Umbanda e essas ramificações africanas são determinadas assim com essas formas preconceituosas. E também tem gente que usa o nome da Umbanda de forma errada, né, vó? E daí colabora. Ah, mas toda religião tem. Olha lá. É que fica mais sujo a Umbanda porque a Umbanda fala das trevas. É, dá para entender um preconceito com preto velho em outra religião, mas numa casa que leva o nome de Maria Conga, pelo amor de Deus, né? Que é? Eu já vi, é que nem a senhora falou, eu já vi bastante coisa, mas ainda não vimos nada, né? Mas nós aceita. Quando ela falou isso para mim, né? Chegou, rezou, fez as orações dela, encerrou tudo. Os pontos ali de força que tinha de Zexu, ela fechou a casa da Umbanda para abrir uma casa de cura. Ah, entendi. É. Tá certo. Mas... cada um faz conforme, né? A consciência dela, ela fechou no mental dela, mas as portas continuou abertas. A gente só tá trazendo uma roupagem diferente. Tá certo. Vó, na outra vez, eu vou convidar a senhora para voltar uma outra vez, a senhora volta? Quando você me chamar, meu filho, eu volto. Eita, que satisfação, viu, vó? Antes de terminar, eu gostaria que a senhora dissesse que, primeira coisa, a senhora da outra vez voltou para falar com o pai José. A senhora falou, eu quero saber dos índios, o que fez com a cabeça. A senhora conseguiu falar com ele sobre isso? Pai José chegou para mim e falou assim, nós estamos preocupados com os três, nós estamos preocupados com os três planetas lento e distante do planeta Terra e você vem com história. Acabou com a senhora. Eu não falei mais nada. Agora, três planetas o quê? Lento? E distante. Olha só, a ocupação de vocês, então, não se resume só em Congá, em Umbanda, em... Não, meu filho. não dá certo. Não dá certo. Não, tem muita... Estão se estruturando. Eu sei que tá... Essa história tá vindo lá de baixo, né? Então, lá de baixo que eu digo lá, da história dos guardiões. Então, está havendo essa preocupação dos três planetas que você já conhece, não é nenhum planeta novo, eu não sei ainda te dizer, tá? Mas eu sei que essa história está correndo pelos guardiões. Quando corre nos guardiões, é certo aqui para nós. Ah, tá bom. Tá entendendo? Entendi. Aqui é certo. Então vai haver uma determinação, vai fazer umas reuniões aí, para a gente ter entendimento da nova linguagem que tem que vir para o planeta através desses três planetas distantes e lentos. Que são planetas que vocês já conhecem. Que vai causar alguma interação com a gente aqui. É, coisa é assim, vai ter coisa alguma boa. Vai ser uma coisa boa, que eu não entendi também, porque eu não entendo essas coisas de planeta. Mas pai José me diz que tem planeta que faz alguma coisa com vocês da Terra. Tá bom, vó. E a última coisa antes da sua mensagem Mas final... Mas você já descobriu dos índios? Ah, eu fiquei esperando a senhora. Os índios, às vezes, acaba pela própria evolução das coisas, né, vó? Vem o branco e vai ocupando, o índio não abre mão do negócio, daí... Só que aqui, a gente vai estudar a história, vó, é coisa que os outros contou. É difícil saber direitinho o que que é. A vovó Cambinda me falou, a vovó Cambinda também ficava perto de mim lá, a vovó Cambinda falou... Isso ela me falando, né? Que os índios eram um grupo com conhecimento muito elevado de cura. Nossa. Então, foi como se trancafiassem eles, para eles não ficarem, como vocês dizem, se envolvendo com as outras raças, para esse conhecimento não se perder. Então, eles foram desencarnando e entrando realmente num plano astral muito elevado. Para poder também estar trabalhando pela Umbanda. Isso foi a vovó Cambina que falou. Nossa. Eu achei bonito, eu achei bonito. Porque eles não se misturavam, não. Não, eles eram brabo. Tá certo. Eu achei muito bonito. Aí ficou aquela linhagem pura indígena, né? E aí esse conhecimento pôde ser guardado. Não é que nem o negro, que foi se misturando, né? Foi trazendo tudo aquelas coisas também com a Igreja Católica. Não tem aquela coisa raiz mesmo, não é? Claro. O índio não, o índio já tem tudo aquilo. E tem muita religião, a vovó Cambinda dizendo, que traz essa ramificação das ervas dos índios. Por aí se eu vou procurar. Deixa passar essa coisa dos planetas. ele quis dizer para mim que tem coisa mais importante, meu filho. Tá certo. É que a gente também, né, especulador. Mas olha... meu filho. Eu sou esse espírito que eu sou, porque eu tenho meus porquê. Tá certo. E Pajé diz que todo porquê tem uma resposta. Tem, eu também, vó. Tamo aí. Olha, mande um abraço pra vovó Cambinda, viu? Diga que eu mandei um abraço de jovem, mas é de pesquisador, mas com muito carinho, que eu amo vocês, viu, os pretos velhos? Tá bom, meu filho. Agora... Eu quero agradecer essa oportunidade mais uma vez, né? Pra gente poder estar interagindo nesses conhecimentos das letras espiritual com as letras da terra. Eu queria agradecer também a todo esse povo que escuta, né? Que eu quero que vocês entendam que, às vezes, a mente de vocês tem um conhecimento muito mais elevado do que esse que vocês estão ouvindo. Muito mais elevado. Porque vocês também têm, cada um de vocês tem um mentor. E esse mentor tem essa força também de um conhecimento para estar aí, estar trazendo, né? Então, eu quero que vocês entendam isso. Que o que essa veia está falando, vocês também podem falar muito mais, né? Porque Jesus plantou essa semente no coração de cada um. Graças a Deus, vó. Vó, antes da senhora subir para a sua Aruanda, o povo agora está meio que apaixonado pelo Kuntamintê. O povo quer saber, vovó, onde anda Kuntamintê? Isso é uma outra história. Na outra vez que a senhora vier, nós conversamos mais isso. Isso é uma outra história. Hã? Ele tá encarnado ainda, vó? Isso é uma outra história. Ah, vai pra lá, a senhora vê lá o que a senhora pode falar, e na outra vez a gente conversa dele, viu? Mas de qualquer forma, independente do que pudesse ser falado ou não, é um abraço aqui de todos que estão ouvindo, e meu também, pra senhora, passe a ele com bênçãos e tudo, porque com a história dele, muita gente aprendeu muita coisa, viu, vó? Graças a Deus. Que todos os pais velhos e mães velhas estejam assentados em cada moradia que está escutando a minha mensagem, possam trazer elevação, né? Principalmente da família, implantando o amor. Salve, meu filho, salve, meu filho. Salve. Graças a Deus, vó, muito obrigado. Deus abençoe. Oi. Ai. Márcia. Oi. Tudo bem? Tudo. Você lembra alguma coisa do diálogo que tivemos com a vovó? É, assim, eu tô meio que... Espaçada. Não, eu tô meio preocupada com essa história dos planetas. Você tá... Então, porque assim, ela me falou desses planetas, eu já fiquei buscando esses planetas. Mas eu não fico preocupado, não. Ela disse que é coisa boa. Acho que ela disse que é coisa boa bem pra acalmar você, né? Ah, mas ultimamente o Sete vem com umas coisas aí pra mim que ele tem. Em vez de me ajudar, eu já falo que ele me dá um nó mental. Me parece que são os três planetas, Saturno, Netuno e tem mais um outro que eu não sei. Que eles estão em algumas casas que eles estão trazendo uma inovação para o planeta. Então, muita coisa vai mudar nessa nossa vida, né, espiritual. Graças a Deus. Mas é coisa boa. É coisa boa. Graças a Deus. Olha, querida. Essa história do poço, ela já tinha me contado. Já? Ela já tinha me contado. Que lindo. É uma história muito linda, viu? Olha, então você está se sentindo como aí agora? Bem. Tá maravilhoso. A incorporação, ela me traz uma revitalização, essa é a verdade. Ela me traz uma força muito grande, né? Eu quase não trabalho incorporada. Eu trabalho incorporada só no sábado, né? Então ela me traz essa força, me traz uma... Como se eu tivesse tomado um energético, digamos assim. Que lindo. Tá bom então, querida. Vamos terminar. Adorei almas me atenderam. Adorei almas me atenderam. Era santas almas. lá do Cruzeiro. Era Santas Almas, lá do Cruzeiro. Me atender.